Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp da The Mausoleum Radio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham onde estiverem. Muito boa noite, estamos transmitindo mais uma edição do Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da Acidic Infection e também no site oficial do programa voxvampirica.com. Vox Vampírica é um programa criado e apresentado por Lorde A, que existe desde o ano de 2007. Tudo se iniciou como um podcast feito em um computador caseiro e com o passar do tempo foi se aprimorando, se desenvolvendo, atraindo boas parcerias, e no ano de 2010 se tornou um programa semanal, e agora em 2013 prosseguimos todas as quartas-feiras com esse encontro marcado. Como diz meu amigo PH Alves do podcast Conversa de Adeptos, sustentamos esta egrégora muito específica, dedicada à amplitude e à vastidão da temática vamp, e também sempre abertos a temas pouco usuais e considerados controversos ou perturbadores, como mitologia comparativa, magia, ocultismo, deuses, deusas e tantos outros nomes, denominações que a gente use aqui desse lado do espelho, não é? Hoje faremos a sequência de um programa iniciado na última semana, ou seja, na edição anterior do podcast, que é dedicado ao deus da mitologia grega Hermes, seu equivalente romano Mercúrio, ou Mercúti, e ainda na Cabala, nas Séfiras da Cabala, temos a esfera de Hode, que é associada ao domínio do planeta Mercúrio, dos gênios planetários de Mercúrio e, por extensão, do próprio Deus. Não é uma edição simples de ser apresentada. Nenhuma edição do Vox Vampírica, na verdade, pode merecer a alcunha de simples. Definitivamente não são. Porém, muitas vezes os temas do programa surgem de uma forma espontânea, inesperada, e essa autenticidade procura ser mantida e sustentada com obras que possam fornecer para vocês, obras e artigos, que possam fornecer a todos os ouvintes uma ampla e restrita base informacional para que cada um crie os seus próprios filtros com esses temas, não é? Essa é a ideia, essa é a pegada, essa é a batida, essa é a levada que a gente faz aqui. No programa anterior, a edição inteira foi baseada na obra Os Deuses da Grécia, do Walter Friedrich Otto, lançada no Brasil no começo dessa década pela editora Odisseus. Foi uma edição riquíssima. Riquíssima de conteúdo, de informação, de prosa, poesia, e como muitas boas coisas aconteceram desde aquela edição, eu espero estar à altura de fazer esta edição que dá continuidade àquele tema ser ainda melhor, ainda mais profunda, ainda mais informativa e igualmente divertida. Para isso teremos na parte musical Dark Wave, Steampunk, Gothic 80, 90 e da década atual, e surpresas, sempre muitas surpresas. E como a gente pode começar essa edição de hoje? Vamos começar com o grande livro dos mitos gregos, de autoria do célebre Robert Graves, lançado no Brasil pela Edouro há algum tempo atrás, né? Lançado pela Edouro, será que consigo achar o ano aqui, né? Folhando pelo livro? Bem, o livro original é dos anos entre os anos de 1955 e 1960. Havia sido publicado em duas partes, né? Pelos herdeiros do Robert Graves, inclusive, e chamava-se The Greek Myths, parte 1 e parte 2. Os direitos de tradução foram cedidos à Edioro Publicações no ano de 2008, que é quando data essa edição que eu tenho em mãos. E através dessa edição, vamos falar um pouquinho sobre o deus Hermes. Engraçado, né? Falar do Graves, só falar dos feitos e da biografia do Robert Graves, acho que já tomaria uma edição inteira do Vox Vampírica, né? Então a gente começa com os feitos e a natureza de Hermes na visão do Robert Graves. Quando Hermes nasceu no Monte Silene, sua mãe, Maia, o embrulhou em fraldas e o colocou em uma ventoinha de limpar trigo. Mas ele cresceu e se transformou em garoto, numa rapidez tão assombrosa que bastou a mãe virar-lhe as costas por um momento para ele desaparecer em busca de aventuras. Chegando em Pieria, onde Apolo guardava um excelente rebanho de vacas, Hermes decidiu roubá-las. Contudo, temendo que seus rastros traíssem, ele rapidamente confeccionou vários sapatos a partir de cascas de um carvalho tombado e os amarrou com grama trançada às patas das vacas, conduzindo-as durante a noite pela estrada. Ao descobrir a perda, Apolo rumou para o oeste até Pilos e para o leste até Onquesto, mas o truque de Hermes o despistou. Viu-se então obrigado a oferecer uma recompensa pela captura do ladrão. Sileno e seus sátiros, ansiosos pela recompensa, espalharam-se em diversas direções atrás de seus rastros, sem por muito tempo obter nenhum sucesso. Finalmente, quando algum deles passaram pela Arcádia, ouviram o ruído surdo de uma música que jamais haviam escutado antes, e a ninfa Silene, postada à entrada de uma caverna, lhes disse que uma criança superdotada tinha nascido ali havia pouco e que ela era sua ama. O menino tinha fabricado um engenhoso brinquedo musical com uma carapaça de tartaruga e tripas de vaca, cujo som fez sua mãe dormir. Mas onde ele terá conseguido as tripas de vaca? Perguntaram os sátiros atentos, ao ver dois couros estendidos na entrada da caverna. Estão por acaso acusando de ladra esta pobre criatura? Interrogou Silene, dando início a uma troca áspera de palavras. Neste momento apareceu Apolo, que havia descoberto a identidade do ladrão, observando o comportamento suspeito de um pássaro de grandes asas. Entrou na caverna, acordou Maia e lhe disse com severidade que Hermes deveria devolver as vacas roubadas. Maia apontou para o menino, ainda envolto em fraldas, fingindo que dormia. Que infame acusação! Gritou ela. Mas Apolo já havia reconhecido o couro de suas vacas. Então conduziu Hermes ao Olimpo e ali o acusou formalmente de roubo, mostrando como prova o couro arrebatado de suas novilhas. Zeus, relutante em acreditar que seu filho recém-nascido fosse um ladrão, estimulou-o a se declarar inocente. Mas Apolo não estava disposto a ceder, e finalmente Hermes fraquejou e acabou confessando. Venha comigo, disse Hermes, e terá o seu rebanho. Só abati duas vacas, que esquartejei em 12 pedaços, iguais como sacrifício aos 12 deuses. 12 deuses? Perguntou Apolo. Quem é o 12º? A seu dispor, respondeu Hermes, solícito. Comi somente a minha parte, embora estivesse com muita fome, o resto foi devidamente incinerado. Assim foi feito o primeiro sacrifício de carne que se tem notícia. Os dois deuses regressaram ao Monte Silene, onde Hermes cumprimentou sua mãe e recuperou algo que havia escondido debaixo de uma pele de ovelha. O que você tem aí? Perguntou Apolo. Em resposta, Hermes mostrou-lhe sua lira recém-inventada, feita de carapaça de tartaruga. Então, utilizando o plectro, também inventado por ele, tocou uma melodia tão arrebatadora, cantando ao mesmo tempo em louvor à nobreza, à inteligência e à generosidade de Apolo, que foi imediatamente perdoado. Hermes conduziu o surpreso e encantado Apolo até Pilos, sem parar de tocar durante todo o trajeto, e lá entregou-lhe o resto do gado que havia escondido numa caverna. Façamos um trato, exclamou Apolo. Você fica com as vacas e, em troca, me dá a lira. Certo, concordou Hermes, e apertaram as mãos. Enquanto as vacas famintas pastavam, Hermes cortou algumas canas, fez com elas uma seringa e se pôs a tocar outra melodia. Proponho outro trato, gritou Apolo deleitado. Se você me der a seringe, eu lhe entregarei esse caduceu de ouro com o qual conduzo o meu gado. No futuro, você será o deus de todos os pastores. Minha seringe vale mais do que o caduceu, replicou Hermes, mas vou aceitar a troca se você me ensinar a prever o futuro, pois essa arte me parece muito útil. Não posso fazer isso, disse Apolo. Mas se procurar minhas antigas amas, as Trias que moram no Parnaso, elas lhe ensinarão a arte da adivinhação com seixos. Mais uma vez apertaram as mãos, e Apolo, levando a criança de volta ao Olimpo, contou a Zeus tudo o que havia acontecido. Zeus advertiu Hermes de que, a partir daquele momento, ele deveria respeitar o direito à propriedade e abster-se de contar mentiras, mas não conseguiu deixar de se divertir com tudo aquilo. Você me parece um pequeno deus muito eloquente, engenhoso e persuasivo, disse ele. Então, faça de mim seu mensageiro, pai, respondeu Hermes, e zelarei pela segurança de todas as propriedades divinas, e jamais contarei mentiras, embora não me comprometa a dizer sempre a verdade absoluta. Tampouco esperaria isso de você, disse Zeus, sorrindo. Mas terá de fechar contratos, promover o comércio e assegurar a liberdade de movimento dos viajantes por todas as estradas do mundo. No momento em que Hermes aceitou tais condições, Zeus deu-lhe um báculo de mensageiro, com laços brancos para impor respeito, um chapéu redondo para protegê-lo da chuva e sandálias aladas douradas que o transportariam com a velocidade do vento. Em seguida, ele foi aceito na família olímpica, a quem ensinou a arte de fazer fogo, girando rapidamente varinhas de madeira. Depois, as Trias ensinaram Hermes a prever o futuro, observando o movimento dos seixos numa vasilha de água, e ele mesmo inventou o jogo dos ossos, da junta dos dedos e a arte da adivinhação por meio dele. Abro aspas. Inventou o jogo dos ossos das juntas do dedo e a arte da adivinhação por meio deles. Fecho aspas. Quem de vocês, meus fiéis ouvintes do Vox Vampírica, lembra-se daquela matéria interessantíssima, daquela entrevista sobre a arte da tábua Ouija e do jogo do copo que eu concedi ao programa Enigmas, aos cuidados da Katia Gaia e da Crise Pascoal? Ou quem ainda lembra dos dáctilos que são mencionados no artigo que acabou gerando a oportunidade de termos aquela entrevista? Os dáctilos, os ossos da mão e a importância deles nas práticas oraculares. Olha que link, que vínculo interessante, não acham? Fecho aspas. Hades também o empregou como mensageiro para atrair os moribundos com gentileza e eloquência, colocando o caduceu de ouro sobre seus olhos. Em seguida, ele ajudou as três parcas na composição do alfabeto, inventou a astronomia, a escala musical, as artes do pugilismo e da ginástica, o sistema de pesos e medidas, que alguns atribuem a Palâmides, e o cultivo da oliveira. Alguns dizem que a lira inventada por Hermes tinha sete cordas, outros que tinha apenas três, correspondendo às estações, ou quatro, conforme os trimestres do ano, e que Apolo foi quem aumentou o número para sete. Hermes teve uma prole numerosa. Entre seus filhos estão Equion, mensageiro dos Argonautas, Autólico, o ladrão, e Dafnes, inventor da poesia bucólica. O jovem Dafnes era um belo siciliano, a quem sua mãe, uma ninfa, abandonou num bosque de loureiros, na montanha de Hera, daí seu nome ter sido dado pelos pastores, seus pais adotivos. Pan ensinou-o a tocar a siringe. Era o favorito do Apolo e costumava caçar na companhia de Ártemis, que se deleitava com sua música. Ele tinha muito zelo com seus rebanhos, que eram da mesma raça que os de Hélios. Uma ninfa chamada Nômia o fez jurar que nunca lhe seria infiel, sob o risco de ficar cego. Mas Quimera, rival dessa ninfa, conseguiu seduzi-lo durante uma bebedeira, e Nômia, cumprindo a ameaça, cegou-o. Dafnes consolou-se por algum tempo com tristes canções sobre o seu infortúnio, mas não viveu muito. Hermes o converteu num rochedo que ainda pode ser visto na cidade de cefalenitano e faz brotar uma fonte com o nome de Dafnes em Siracusa, onde são oferecidos sacrifícios anuais. O mito da infância de Hermes conservou-se somente numa forma literária posterior. O tradicional roubo do gado feito pelos astutos messênios contra seus vizinhos e o tratado graças ao qual essa prática cessou parecem ter sido mitologicamente associados a um relato como os bárbaros helenos, em nome de seu deus adotado Apolo, dominaram e exploraram a civilização creto-heládica que encontraram no sul e no centro da Grécia. O pugilismo, a ginástica, os pesos e medidas, a música, a astronomia e a cultura das oliveiras eram todos pré-helênicos e acabaram aprendendo boas maneiras. Hermes evoluiu até a categoria de deus a partir dos falos de pedra que eram centros locais do culto pré-helênico da fertilidade. O relato de seu vertiginoso crescimento físico pode ser uma espirituosa obscenidade de Homero, mas também pode ter sido a partir da criança divina do calendário pré-helênico, do Thoth egípcio, deus da inteligência, e de Anúbis, condutor das almas, para o mundo subterrâneo. Inclusive, esse último parágrafo aqui encontra interessantes ressonâncias com a edição anterior do podcast sobre Hermes. Façam um download e confiram. Os laços brancos e arauto do báculo confundiram-se posteriormente com serpentes, porque Hermes era o mensageiro de Hades, daí o nome de Equion. As Tríades são a tripla musa, deusa da montanha, do Parnaso, e sua arte de adivinhação por seixos era também praticada em Delfos. Atena foi a primeira a receber o crédito pela invenção da adivinhação por dados feitos de ossos metacárpicos, transformados com o tempo em objetos de uso popular. Mas a arte de predizer o futuro continuou sendo prerrogativa da aristocracia, tanto na Grécia como em Roma. O pássaro de grandes asas de Apolo era provavelmente o próprio grouro sagrado de Hermes. Os sacerdotes de Apolo invadiam constantemente o território de Hermes, antigo patrono da predição, da literatura e das artes, tal como o sacerdócio hermético invadiu o espaço de Pan, das musas e de Atena. A invenção do fogo se atribui a Hermes, pois o giro da vareta masculina no orifício feminino evocava magia fálica. Abro aspas, e vira e mexe, a gente sempre volta à questão do sexo sagrado aqui no Vox Vampírica. Fecho aspas. Sileno e seus filhos, os sátiros, eram personagens cômicos convencionais no teatro ático. Originalmente haviam sido montanheses primitivos do norte da Grécia. Uma das ninfas chamou Sileno de Autóctone, ou filho de Pan. A romântica história de Dafnes desenvolveu-se em torno de um pilar fálico de Cefalenitiano e uma fonte de Siracusá, ambos provavelmente rodeados por um bosque de loureiros onde se cantavam canções em honra aos mortos cegos. Disse que Dafnes era o predileto de Apolo porque havia arrebatado o louro da deusa orgiástica de Tempe. Né? Só nesse começo, apesar de breve, os ouvintes já ampliaram um pouco mais seu leque, suas ideias e a formação do seu filtro informativo para se estudar os mitos, ritos e as histórias associadas a Hermes, a Mercúrio e também, certamente, a Hold. Eu vou chamar agora um bloco musical para a gente descontrair um pouco e, na sequência, falaremos ainda de Hermes em obras contemporâneas. Não saiam daí. Into it. tearing us apart. The world go on and on without a doubt. You will go on and on, ruling logic. 6 hours of preparation to get that wasted look. We'll be right back. Você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da Acidic Infection e também no formato podcast distribuído no site voxvampirica.com. O programa de hoje é dedicado ao deus Hermes. No primeiro bloco vimos uma visão sobre Hermes na ótica do mitógrafo Robert Graves. Nesse segundo bloco escolhemos a ótica da Jean Shinoda Bolen, doutora em medicina e psiquiatria, analista junguiana, professora na Universidade da Califórnia e membro da Fundação para Mulheres. Jean também ensina e dirige seminários na região da Baía de São Francisco e em todo o país. Casada com James Bolen, tem filhos e mora em Mill Valley, Califórnia, e também é autora da obra As Deusas e a Mulher. E, em especial, o artigo que iremos utilizar hoje vem da obra Os Deuses e o Homem, Uma Nova Psicologia da Vida e dos Amores Masculinos, de Jean Shinoda Bolen, lançado no Brasil pela editora Paulus. Segundo Walter Friedrich Otto, em Os Deuses da Grécia e na obra não publicada no Brasil, The Homeric Gods, Hermes é o deus do inesperado, da sorte, das coincidências, da sincronicidade. Hermes está entre nós, diziam os antigos gregos, quando um silêncio súbito caía na sala, envolvia a conversa, acrescentava outra dimensão à reunião. Sempre que as coisas parecem fixas, rígidas, empacadas, Hermes introduz a fluidez, o movimento, novos começos e a confusão que quase inevitavelmente precede novos inícios. Correção, essa citação é de Ariana Stassinopoulos em The Gods of Grass. Em Hermes, segundo Walter Friedrich Otto em The Homeric Gods, temos nele o mestre da engenhosidade, o guia dos bandos, o amigo e amante das ninfas e graças, O espírito da noite, do sono e dos sonhos. Nada pode expressar melhor os elementos joviais e, ao mesmo tempo, sombriamente misteriosos, ternos e sedutores de Hermes, que os tons magicamente suaves da lira ou da flauta. Hermes, como Deus, arquétipo e homem, personifica a rapidez e movimentos, a agilidade mental, a habilidade com palavras, movendo-se depressa, seja como metáfora, seja como imagem do masculino, ele cruza as fronteiras e muda facilmente de papel e de nível. Hermes, o mais conhecido por seu nome romano, Mercúrio, é o mensageiro dos deuses, o eloquente deus da fala e o guia das almas até o mundo inferior, protetor dos atletas, viajantes, ladrões e negociantes, tido como inventor da lira, como vimos no primeiro bloco, dos números e do alfabeto. Era conhecido como o mais amistoso dos deuses para os homens e a divindade que trazia sorte. Hermes costumava ser retratado como rapaz. Homero descreveu-o como jovem príncipe na época em que a barba começava a crescer. Em suas missões como mensageiro dos deuses, usava um chapéu de viajante de abas largas, onde às vezes colocava duas asas. Seus calçados ou sandálias também eram alados e ele levava um caduceu. Geralmente o caduceu era representado como um bastão simples, envolto por duas fitas ou serpentes brancas e um tipo de varinha mágica que era o símbolo da autoridade e da inviolabilidade dos arautos dos deuses. Hermes, cujo nome significa aquele da pilha de pedras, foi chamado dessa forma em razão das pilastras de pedra que serviam de demarcação de território para os viajantes. Cada um que passava acrescentava sua pedra à pilha. Às vezes, esses montes de pedras também assinalavam túmulos que eram comuns às margens dos caminhos na antiguidade. Mais tarde, esses pilares de pedras, chamados hermas, passaram a ser colocados na entrada das casas gregas ou sinalizavam os limites da propriedade. Hermes era o filho de Zeus e Maia. Maia era a deusa tímida que vivia numa caverna da montanha, onde à noite era visitada por Zeus enquanto Hera dormia e, pelo menos então, não tomava conhecimento das infidelidades do marido. Maia era filha do Atlas, o titã que carregava o céu nos ombros. Era uma das Pleiades, a constelação das estrelas irmãs no céu noturno. Sempre em movimento, desde o instante em que nasceu, Hermes veio à luz pela manhã, inventou e tocou a lira à tarde, roubou as vacas de Apolo ao entardecer e à noite estava de volta em seu berço, fingindo-se inocente. Esse seu primeiro dia de vida foi o prelúdio em que ficaram expostos os principais temas que caracterizam Hermes. Recém-nascido, ele se aventurou audaciosamente fora do berço, indo em busca do mundo, observando uma tartaruga movendo-se lentamente perto da entrada da caverna onde morava sua mãe. Inspirado pelo que poderia fazer com a tartaruga e agindo rapidamente para pôr em prática sua ideia, cortou o animal, tirou a carapaça, atou a ela duas travessas de bambu, nas quais amarrou 7 cordas, e depois com isso inventou a lira. Hermes tocou a lira e cantou, fazendo música que despertava alegria, amor e sono tranquilo. Acredito que esse mito já foi devidamente narrado no primeiro bloco. Os muitos filhos de Hermes foram descendentes de sua própria natureza. Em Autólico e Mirtilo, seus piores lados se mostraram com toda intensidade. O fato é que Autólico era arquiladrão e capaz de todos os perjúrios, mas sem o encanto do jovem Hermes. A engenhosidade de Mirtilo e sua sociopatia causaram a morte do seu governante numa corrida de carros. Subornado por um dos competidores, ele colocou cravilhas de cera em lugar das de metal no eixo do carro adversário. O amoral Pan foi outro dos filhos de Hermes, pelo menos em algumas cosmogonias, nem em todas. Criatura que era bode da cintura para baixo, com chifres e barbas de bode. Arisco, lascivo e facilmente irritável, Pan era o deus das florestas, das pastagens, dos rebanhos e dos pastores. Já seu filho, Eudoro, o áureo doador, personificou o lado gentil de Hermes como pastor fiel e singelo que conduz o rebanho e a extensão ou expressão do aspecto prestativo e acolhedor que Hermes também tinha. Seu filho mais notável, Hermafrodito, reflete a natureza andrógina e bissexual de Hermes e traz o nome e as características sexuais de seus pais, Afrodite e Hermes. Hermes teve vários romances, exceto por sua ligação com Afrodite. Nenhum deles foi relatado com detalhes, nenhuma das mães dos outros filhos, que não Hermafrodito, merece menção em seus mitos. Hermes pode ser considerado o deus solteiro. Na alquimia, Hermes Mercúrio era o espírito oculto na matéria. Era o símbolo que unia os opostos metálico e ao mesmo tempo líquido. Matéria e ao mesmo tempo espírito. Frio, mas explosivo. Veneno e ao mesmo tempo cura pela seca. Com substância, o mercúrio só adere a metal precioso. Metaforicamente, Hermes pode mostrar o caminho até o ouro espiritual. A alquimia floresceu durante a época da Inquisição, na Idade Média, quando os esforços para encontrar a verdade espiritual e as experiências místicas fora da Igreja Católica Romana eram banidos e punidos como heresia. Há quem diga que Hermes inventou a alquimia e ele também foi tema de metáforas sexuais alquímicas, já que era o hermafrodita. Escondido nos tratados de alquimia, como descreve C.G. Jung em seu Psicologia e Alquimia, Hermes era o comunicador. Por meio das metáforas, era o guia das almas na jornada mística e psicológica que buscava unir os elementos masculinos e feminino. O caduceu, o bastão de Hermes. Hermes portava o caduceu, bastão encimado por asas, em cujo eixo se enrolavam duas serpentes que o identificavam como Deus mensageiro e guia das almas. As serpentes gêmeas do caduceu de Hermes têm muitos significados. Os alquimistas consideravam as serpentes macho e fêmea por meio do misticismo hermético. O espírito masculino e a alma feminina se uniam. As serpentes duplas também representaram os fios gêmeos da morte e do renascimento. Mais recentemente foram consideradas símbolos da cadeia de DNA, através da qual a informação genética codificada é comunicada na forma da matéria viva, seja como novo simbolismo, seja como metáfora ancestral. No entanto, Hermes está firmemente identificado com o papel do mensageiro entre reinos. O caduceu de Hermes é diferente do de Asclépio, deus da cura, que tinha uma única serpente enrodilhada em seu eixo. Hermes, o arquétipo. Como deus Hermes, o arquétipo também teve potencialidades positivas e negativas, inventividade, na capacidade de se comunicar bem e a capacidade de pensar e agir rapidamente. São traços que podem ser usados criativamente, tanto para obter resultados como para ludibriar. Hermes ainda é arquétipo essencialmente criativo, como comunicador de significados e salvador da criança. O mensageiro. Hermes viajava frequentemente e velozmente entre o Olimpo e o mundo inferior, entre o Olimpo e a Terra, entre a Terra e o mundo inferior. Deslocava-se facilmente entre todos esses níveis, cruzando sem obstáculos todas as fronteiras. Os homens e as mulheres, que também contam com essa mobilidade, costumam se sentir à vontade nos mundos da diplomacia, da mídia e do comércio. São os negociantes e comunicadores do mundo, transportando bens, informações e cultura de um lugar para outro. Para Hermes, cabe tudo num dia de trabalho: ir até outra cidade ou país, penetrar na cortina de ferro ou ser o primeiro a chegar a um lugar de difícil acesso. Hermes pode viajar pessoalmente ou por meio de rádio, televisão ou texto escrito. Fazer acordos, fazer dinheiro e fazer aliados são desafios que empolgam as pessoas de Hermes ou os filhos de Hermes. Os famosos viajantes do passado, Marco Polo, que abriu as rotas comerciais entre a Europa e a China e a Índia, e Sir Richard Burton, homem de muitas máscaras, cujas diversas aventuras nos países islâmicos culminaram com sua entrada em Meca, precisavam ser como Hermes e sentir o prazer nas suas aventuras, sendo bem-sucedidos no que faziam como viajantes e escritores. Isso também é verdade a respeito de Alexandra David Neal, que se aventurou pelo Tibete e escreveu sobre suas incursões nos mistérios do lugar. Os mais conhecidos exploradores das realidades extraordinárias na atualidade são os autores Carlos Castaneda e Lee Nandros. Abro aspas. Eu também colocaria Dom Juan Olviedo da Montanha, lá de São Tomé das Letras. Fecho aspas. Cada um dos quais escreveu uma série de livros narrando suas aventuras, riscos e conhecimentos obtidos em seus respectivos processos de aprendizagem com xamãs nativos norte-americanos. Como Hermes, Castaneda e Andrews passaram de um nível para o outro quando atravessaram as fronteiras do mundo ordinário e entram no mundo dos espíritos e forças telúricas. O Hermes contemporâneo pode trabalhar em escritórios diplomáticos, ser representante de corporação multinacional, peripatético, palestrante de reputação internacional, guia turístico, quer negociando um acordo ou barganhando quinquilharias, quanto mais parecida com Hermes for a pessoa, mais tem chances de se superar em sua capacidade de persuasão e resolver a situação com uma abordagem financeira criativa. Preocupar-se com a coisa ser ilegal ou errada não faz parte das maiores cogitações da mente hermética. Ele raramente perde o sono refletindo se algo é certo ou errado. Portanto, pode ser o conselheiro legal de mafiosos e, no melhor estilo de um Hermes, cruzar as fronteiras entre o que é o mundo legítimo e o submundo do crime. Sua única preocupação é se o plano ou a negociação funcionarão. Pensar criativamente faz dele solucionador de problemas nota 10. O Traquinas. No primeiro dia de nascido, Hermes estava às voltas com o furto das vacas do seu irmão Apolo, como nós contamos aqui no primeiro bloco, sob a ótica do Robert Graves. E ele foi super estrategista para fazer esse roubo. E em seguida, ele ainda tentou se passar por um jovem inocente, mentindo com toda a sua sinceridade. Essa é a face do Hermes Traquinas, o arquétipo conhecido no mundo todo, caracterizado pela astúcia, pela esperteza e pela capacidade de mudar de forma. O Traquinas é conhecido como coiote pelos nativos norte-americanos. Para os esquimós, é o corvo. Para os japoneses, o ardiloso texugo. É uma criatura inventiva e obtém o que quer, seja pela astúcia, seja furtando. É mais vezes admirado que condenado pelas espertezas, dependendo de quem furta e de quem. Quando é Robin Hood tirando dos ricos opressores para entregar aos pobres, ou quando é Prometeu roubando o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade, o Traquinas, ou Trickster, é valorizado como herói. Por exemplo, há séries de televisão hoje em dia em que o protagonista tem a natureza de Hermes e que, seguindo o princípio semelhantes se conhecem, usa agora só em causas nobres seus antigos talentos para se apossar dos bens alheios, devido à sua exímia capacidade para entrar rapidamente e de forma ilegal em lugares diversos e se disfarçar como verdadeiro camaleão. No entanto, Traquinas da vida real pode acabar se revelando vigarista, em vez de herói improvável. Pode ser o vendedor inescrupuloso que planta armadilhas astutas para lograr as pessoas, fazendo-as comprar o que não precisam, ou o homem de inteira confiança que ludibria as pessoas. Como Traquinas, Hermes é o arquétipo do sociopata charmoso que não tem nenhum pudor para mentir ou se apossar do que quer. Esse lado Traquinas e Hermes não precisa, porém, ser vivido de forma negativa. A capacidade de pensar como Traquinas ou Trickster pode ajudar o terapeuta a entender o que pode se passar na cabeça de outra pessoa, ajudar o detetive a se sobressair em suas investigações, ajudar uma pessoa a resolver problemas de forma criativa e inédita. O irmão rival mais novo. A posição na sequência dos nascimentos pode contribuir para o desenvolvimento do arquétipo de Hermes. O relacionamento do deus Hermes com o irmão mais velho, Apolo, que narramos aqui no primeiro bloco, é a chave para entender o aspecto competitivo e aquisitivo de sua personalidade. Hermes chega ao mundo agudamente consciente de seu status de não ter e prontamente furta do irmão mais velho. Em resposta a Hermes, Apolo foi, por sua vez, vitimizado, enfurecido, apaziguado e seduzido. Embora os dois irmãos adquiriram, no fim das contas, as habilidades ou o poder um do outro em suas permutas, foi Hermes quem começou do nada e que ganhou muito. Como entra em cena mais tarde que um irmão mais velho, o mais novo em geral começa competindo e se valendo de seus encantos de bebê para tanto. Apesar de ir ficando mais velho, continua menor em tamanho e com menos experiência. Por isso precisa usar de astúcia. Sendo mais novo, não pode bater no mais velho. Tendo Hermes como arquétipo, o irmão mais novo aprende como usar as palavras para sair de confrontos físicos nos quais estaria em desvantagem. Usa estratégia para obter o que quer, seja um objeto material ou uma prerrogativa que pertence ao irmão mais velho. O irmão mais novo se vê como inferior, que precisa lutar para ter uma posição. Até que Joseph Kennedy Jr., o mais velho dos filhos da dinastia, fosse morto em combate aéreo durante a Segunda Guerra Mundial, o papel de Hermes, segundo lugar, era do irmão seguinte, John F. Kennedy. A saúde mais débil e o menor vigor físico de Jack colocavam-no em desvantagem, que ele compensava esforçando-se para atingir o domínio da expressão verbal e otimizava escolhendo cuidadosamente as arenas em que iria competir. O guia. Em sua mitologia, Hermes frequentemente acompanhava as pessoas que iam de um reino para outro, como Hermes Psicopompo, era o acompanhante das almas dos mortos até o mundo inferior. Também estava ao lado de Perséfone quando ela saiu do mundo inferior, voltando para a mãe, Deméter. Hermes era representado pela Herma, pilha baixa ou pequeno pilar de pedras que demarcava os limites de uma propriedade. As margens das estradas, os túmulos e a entrada de cada casa. Nesse sentido, Hermes era o deus que sinalizava os limites e também o deus que cruzava todos eles. Murray Stein, analista junguiano, chama Hermes de o deus das passagens significativas. Hermes é o arquétipo, pelo menos na psicologia, né? Que, segundo consta, deuses não gostam de serem chamados de arquétipos. Que se faz presente quando há uma transição entre fases psicológicas, especialmente nas mudanças da vida adulta. É deus liminal, presente no espaço transicional. Liminal vem do grego limen, que era o espaço sob a soleira da porta, ou o limiar. Muitas vezes o psicoterapeuta faz o papel de Hermes, como guia das almas que estão em processo de passagens significativas. As passagens buscam ajuda, as pessoas buscam ajuda nas fases de depressão que seguem a perda da pessoa importante ou de papel significativo em sua vida, ou nos períodos de incerteza e de ansiedade, quando algo novo e forte lhes aparece, ou nas transições de uma vida para outra. Por algum tempo, o terapeuta acompanha a pessoa em sua jornada, da mesma forma que Hermes fazia com os viajantes. Às vezes, o terapeuta ajuda a pessoa a enxergar os perigos numa situação e sobreviver a eles, assim como Hermes fez com Odisseu, aparecendo no momento em que este estava prestes a encontrar-se com Circe, a feiticeira, que havia transformado os homens em porcos. Hermes deu a Odisseu a visão e a proteção contra o poder de Circe. O padrão Hermes também guia a pessoa que busca significado e a integração dos reinos do espírito, Olimpo, da vida humana, terra, e da alma, mundo inferior, e depois comunica ou ensina o que aprendeu. Enquanto viajante que atravessa níveis, Hermes busca entender, integrar e comunicar conteúdos do mundo mental consciente, da mente e do intelecto, Olimpo, do reino em que o eu decide e age, terra, e do inconsciente coletivo, o mundo inferior. O alquimista. Hermes foi considerado o pai da alquimia, a ciência arcana que se dedicava a tentar transformar chumbo em ouro e que também era a busca espiritual e psicológica, embora eu prefira o termo busca espiritual, para transmutar o que era básico na psique em ouro. O alquimista busca o significado, o ouro da experiência, e almeja passar por momentos de transformação. Jung comenta sobre esse aspecto do arquétipo de Hermes como o espírito Mercúrios, segundo o nome romano desse deus Mercúrio. O salvador da criança. Hermes desceu ao mundo inferior para tentar trazer de volta a filha raptada de Deméter, Perséfone. Ele resgatou o bebê Dionísio pelo menos duas vezes, salvando-lhe a vida e protegendo-o de danos. O menino Ares também devia a vida a Hermes. Hermes é o arquétipo ou a metáfora que salva o que é inocente e vulnerável, ou divino e sagrado, conferindo significado ao que, se não fosse por ele, seria experiência terrível. Senti a presença salvadora de Hermes quando meus pacientes adultos falaram dos abusos sofridos na infância e quando li sobre crianças que não desistiram, mesmo em pânico ao se aperceberem perdidas no mato ou lutando para boiar no mar durante horas. Uma mensagem de explicação foi até elas e lhes deu ânimo para continuarem. Para a criança vítima de abuso, foi alguma explicação, por exemplo, esses não são meus pais, estou sendo testada. Para a criança que não desiste, a mensagem pode ser, alguém virá, ou não posso morrer, eu sou importante para alguém. Em meio à horrível provação, a criança se agarra à mensagem que salva sua alma e não a deixa desistir. Hermes também resgata a criança embutida no adulto deprimido. Nesse caso, Hermes pode ser a parte de outra pessoa, tanto quanto uma figura interior, que fornece a experiência libertadora ou o insight transformador que libera a parte jovial, confiante e vulnerável do adulto, até então cativa no mundo inferior. Outra metáfora é o jarro que aprisiona, o jarro de bronze de Ares ou a redoma de vidro da poetisa e romancista Sylvia Plath. E finalmente Hermes ativa ou salva o arquétipo da criança divina, representado por Dionísio Criança, como dinamismo latente em todos nós e que será tema de discussões ao longo da obra de Jean Shinoda Bolen. A autora ainda deixa dicas para cultivar o próprio Hermes. Convidamos Hermes a estar conosco todas as vezes que nos dispomos a explorar novos territórios com abertura e destemor, numa atitude que pode tanto servir a leituras quanto a viagens por países desconhecidos. Esse arquétipo torna possível a espontaneidade entre nós e quem e o que encontramos, sejam esses lugares, objetos ou pessoas. Hermes nos abre para momentos de descoberta e para eventos sincrônicos, ou seja, aquelas coincidências que acabam se revelando significativas, os eventos imprevistos e acidentais que nos encaminham para alguma parte que não havia como saber antes que iríamos conhecer e que, não obstante, termina se revelando inacreditavelmente perfeita. As pessoas carecem de Hermes se sua mente fica pegada a determinado itinerário ou horário, se elas já saem sabendo com antecedência exatamente o que verão e quando. Assim, quando saímos de férias, ou simplesmente passamos um dia sem programação, numa atitude de aventura, sem saber o que iremos encontrar, deixando que cada dia se configure por si, convidamos Hermes para nos acompanhar, para fazer parte de nós. Também entramos em contato com Hermes, o comunicador e mensageiro, quando temos oportunidade de falar e nos dispomos a dar asas a esse conteúdo. Hermes é a eloquência não planejada, o vínculo que acontece de improviso, que pode oferecer experiência profunda ou elevada, tanto para o orador como para a audiência, e que leva pessoas de um nível para outro. Confiamos em que Hermes, o alado, estará conosco quando, em vez de redigir um discurso bem estruturado e cheio de referências, falamos espontaneamente, tendo na cabeça apenas um esboço dos tópicos a serem abordados. Quando damos asas a esses conteúdos, entramos em contato com a engenhosidade de Hermes, guiamos o material de maneira fluida, que não ocorre de jeito nenhum nas apresentações planejadas e minuciosamente esculpidas de um Apolo. Falamos do que sabemos com base em nossa própria experiência. Isso frequentemente requer coragem no princípio, mas com a prática de agir espontaneamente, vai aumentando nossa confiança em Hermes. Quem quiser saber mais sobre essa obra, ela se chama Os Deuses e o Homem, Uma Nova Psicologia da Vida e dos Amores Masculinos, e é de autoria da Jean Shinoda Bolen. O que eu vou fazer agora é chamar mais um bloco musical para vocês curtirem um pouco de música, obterem alguma inspiração, alguma flexibilidade maior nas suas ideias, e em instantes eu volto para falarmos sobre a Séfira de Hold na Cabala, que tem tudo a ver com Hermes. Eu até ia fazer uma citação sobre uma estátua de Hermes na Praça do Correio, lá do Rio de Janeiro. Hitting the ground, and there ain't no friend around them to be found when you're hitting the ground. church on Sunday, party on Monday, and every other day of the week. We're just a bunch, a party geek. We'll be right back. If you're led by their own fate, who cares what you're dreaming? Future is teeming with stories that wait to start. Você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da Acidic Infection e também do site oficial do programa voxvampirica.com. Nesse bloco prosseguiremos abordando a questão sobre a deidade Hermes Mercúrio, só que agora sobre uma perspectiva cabalística sobre a Sefira de Hold da Cabala. No caso, eu preferi escolher uma abordagem mais romanceada, mas extremamente vívida e muito bem descrita pelo meu colega Elvésio de Rezende Urbano no livro Templo Maçônico, dentro da tradição cabalística, sob a luz do sol da meia-noite, editado aqui no Brasil pela editora Madras, uma leitura extremamente convidativa e interessantíssima. Talvez para situar o leitor, o personagem principal do livro, o narrador, está passeando por uma mansão com muitas salas. Cada sala ou cada salão corresponde a uma das séfiras da Árvore da Vida, cabalística, e nesse caso ele chega em frente à porta do Salão de Mercúrio. Parei em frente da porta de ouro de outro compartimento daquela insigne mansão. Acima do portal encontrava-se a figura de um caduceu e de asas. Esperei por uns instantes para tentar perceber o que me esperaria naquela inusitada experiência. Algum tempo depois, ouvi um burburinho de palavras vindas de dentro daquele local. Então, resolvi bater no portal e aguardar minha recepção. Alguém perguntou lá de dentro, sem abrir a porta: "Quem sois?" "Sou um peregrino que vem da Casa da Lua e que se ocupa em desenvolver a consciência superior. Como esperais ser recebido em nossa taberna? Com a devida hospitalidade reservada aos buscadores." Então outra pessoa lá de dentro falou em voz alta: "Tragam-no à minha presença." A porta abriu-se e pude ver no fundo do recinto quadrilongo um homem atrás de uma mesa e à sua frente um castiçal com 8 velas laranjas e uma branca que iluminavam todo aquele ambiente. A mesa estava coberta com um pano cor de laranja. Sobre a mesa encontrava-se uma tessera mística. À esquerda daquele salão havia uma espécie de antecâmara, dando a impressão de ser uma gruta. Seu interior era iluminado por apenas uma vela. Caminhei em frente por 3 passos e virei à minha esquerda por mais 9 passos em ângulos de 90 graus, chegando bem próximo à gruta. Lá dentro estava um homem deitado e naquela penumbra deu para perceber que aparentemente dormia. À frente, no leste daquela sala, encontrava-se uma figura que parecia um hermafrodita. Lembrava o mitológico Hermes alado, segurava um pergaminho na mão. Posicionei-me em um dos lugares vagos à minha esquerda. Ele abriu um rolo que trazia a mão e leu: "É verdadeiro, completo, claro e certo. O que está embaixo é como o que está em cima e é igual ao que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa. Ao mesmo tempo, as coisas foram e vieram do um. Desse modo, as coisas nasceram dessa coisa única por adoção. O sol é o pai, a lua mãe. O vento embalou em seu ventre, a terra é sua ama. O telesma do mundo está aqui. Seu poder não tem limites na terra. Separarás a terra do fogo, sutil do espesso, docemente, com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás a glória do mundo e as trevas se afastarão. É a força de toda força, pois vencerá a coisa sutil e penetrará na coisa espessa. Assim, assim o mundo foi criado. Sobre o intelecto comum, Hermes Atat. O intelecto, Atat, é tirado da própria substância de Deus, quanto a saber de que natureza é a essência de Deus. É o único a conhecê-lo exatamente. Intelecto, então, não é tirado da substancialidade de Deus, mas advém dessa fonte como a luz advém do sol. Nos homens, esse intelecto é Deus. Também alguns entre os homens são deuses, e sua humanidade é muito próxima da divindade, e, com efeito, o bom gênio, Agato Daimon, nomeou os deuses como homens imortais e os homens, deuses mortais. Nos animais sem razão, o intelecto é o instinto natural. Onde há alma, existe intelecto, da mesma forma que onde há vida, há também alma. Mas nos animais irracionais, a alma é simplesmente vida pura, sem intelecto, pois o intelecto presta seus benefícios somente às almas dos seres humanos e o faz em vista do bem. Nos animais sem razão, coopera com o instinto natural presente em cada um deles, enquanto na alma dos humanos haja o encontro do bem. Pois toda alma, assim que entra em um corpo, é pervertida rapidamente pela pena e pelo prazer. Pois a pena e o prazer são como os humores do corpo que borbulham dentro dele e nos quais a alma se macula. Quando as almas se deixam comandar pelo intelecto, este faz aparecer a sua luz e se opõe às suas prevenções. Da mesma forma que um bom médico faz sofrer o corpo que encontra atingido pela moléstia, queimando ou cortando a parte doente, também o intelecto faz sofrer a alma, retirando-a do prazer que é o princípio do qual deriva toda a moléstia da alma. Ora, a grande moléstia da alma é a negação de Deus. Depois, a opinião errônea da qual decorrem todos os males, mas nada de bom. Assim, o intelecto, lutando contra essa moléstia, confere o bem à alma como médico dá o corpo à saúde. Por outro lado, quando as almas humanas não obtêm o intelecto por guia, sofrem a mesma condição que as almas dos seres sem razão. O intelecto coopera com elas, deixa livre curso às concupiscências e as almas deixam-se levar pela violência de seus apetites para essas concupiscências que tendem ao irracional. Assim como os animais sem razão não deixam de se abandonar aos movimentos irracionais da cólera e da concupiscência e jamais encontram saciedade nos seus vícios, pois os movimentos irracionais da cólera e da concupiscência são os vícios maiores, e são a essas almas que Deus impôs o governo da lei para puni-las e convencê-las do pecado. Então, ó Pai, a doutrina da fatalidade que me expusestes recentemente corre o risco de ser invertida, pois, se foi fixado absolutamente pelo destino que um tal ou qual seja adúltero ou sacrílego, ou cometa qualquer outro crime, será castigado, ainda que tenha cometido o ato estritamente sob coerção da fatalidade? Tudo é obra da fatalidade, meu filho, e sem ela nada pode acontecer no que se refere às coisas do corpo, nada de bom nem de mal. Foi a fatalidade que decretou também que aquele que fez o bem sofra as consequências, e por essa razão agiu com o objetivo de provar. O que ele prova é porque agiu. Mas eis o suficiente até demasiado para o momento. Esse não é o instante de discorrer sobre o vício e a fatalidade. Nós falaremos dele em outro momento. Agora é sobre o intelecto que discorremos. Qual é a potência do intelecto? Quais diferenças que contém em si, nos humanos de uma forma, nos animais irracionais de outra forma, e de novo que, se nos outros viventes não produza os bons efeitos, mas são dessemelhantes em todos, segundo seja irracível ou concupiscente. E entre esses viventes é preciso tomar uns por humanos em possessão do verbo e outros por humanos privados do verbo. Todos os humanos, por outro lado, são submetidos à fatalidade, ao nascimento e à mudança. Eis o princípio e o fim da fatalidade. Todos os humanos, portanto, sofrem as coisas fixadas pelo destino. Mas os humanos em possessão do verbo, dos quais dizemos que neles o intelecto comanda, não a sofrem da mesma maneira que os outros. Como são livres do mal, não são como malvados que sofrem seu destino. Que queres dizer com isso, pai? O adúltero não é mau, o assassino não é mau e da mesma forma todos os outros? O ser humano em possessão do verbo, meu filho, não sofrerá por ter cometido adultério, mas sofrerá como se o tivesse cometido. Não é por ter matado, mas como se tivesse matado. Pois, se não é possível escapar à condição da transformação, menos ainda do nascimento, ao vício, contrariamente, quem possui o intelecto pode se furtar. É porque, meu filho, sempre ouvi o bom gênio dizer, e se ele o tivesse escrito e publicado, teria prestado um grande serviço ao gênero humano, pois somente ele, meu filho, como Deus primogênito, contemplou verdadeiramente todo o conjunto dos seres e por essa razão proferiu palavras divinas, eu ouvi dizer um dia que tudo é um e, sobretudo, seres inteligíveis, que nós vivemos pela potência, pela energia e pelo aroma, e que o intelecto desse, que é também seu eu, é bom. Nessas condições, não possui dimensão entre os inteligíveis, consequentemente. Então, manda-se nas coisas e é o eu de Deus. O intelecto possui a potência de fazer o que quer. Reflete e aplica essa doutrina à questão que me havia proposto, isto é, sobre a fatalidade e o intelecto. Se afasta de todos os argumentos capciosos e encontrarás, meu filho, o intelecto dominando as coisas, isto é, o eu de Deus, sobre a fatalidade, sobre a lei e todo o resto, e que nada lhe é impossível, nem mesmo estabelecimento da alma humana acima da fatalidade, nem se esta é negligente submetendo-se ao julgo da fatalidade. Eis bem relatadas as proposições do bom gênio. Essas são as palavras divinas, verdadeiras e úteis, ó Pai. Mas esclarece-me ainda sobre esse ponto. Disseste que nos animais irracionais o intelecto age à maneira do instinto, pois coopera com seus impulsos. Ora, os impulsos dos animais irracionais são, pelo menos, o suponho, paixões. Se o intelecto coopera com os impulsos, e se esses impulsos são paixões, o intelecto também é uma paixão, pois tem contato com as paixões. Bem exposto, meu filho, eis uma excelente questão, e é justo que eu responda. Todos os incorpóreos alojados em um corpo são passíveis, meu filho, e a bem dizer, são paixões. Efetivamente, todo motor é incorpóreo, todo móvel é corpo. Ora, os incorpóreos também estão em movimento, movidos pelo intelecto, e o movimento é uma paixão, de modo que um e outro são sujeitos, o motor e o móvel, pois um comanda, o outro é comandado. Mas quando o intelecto é separado do corpo, separa-se também da paixão. Talvez seja melhor dizer que nada é impassível, mas que o inverso é que se verifica. A paixão difere do passível. Com efeito, um é ativo e o outro passivo. Ora, os corpos também são ativos por si mesmos, ou são imóveis ou movidos. Em um caso ou no outro, existe a paixão. Quanto aos incorpóreos, sempre sofrem ação e por isso são passíveis. Não te enganes com essas designações, ação e paixão. Tudo é um. Mas não existe mal algum em se servir do termo mais favorável. Explicasses da maneira mais clara, pai. Considera ainda, meu filho, que Deus gratificou o ser humano único entre os animais mortais com esses dois dons, o intelecto e o verbo, que têm o mesmo valor que a imortalidade. O ser humano possui também o verbo proferido. Ora, se o ser humano emprega esses dons para os fins que convém, não diferirá em nada dos imortais. Uma vez liberto do corpo, será guiado por um e pelo outro para o coro dos deuses e dos bem-aventurados. Os outros animais, pai, não se utilizam da palavra? Não, criança, possuem apenas a voz. Ora, a palavra difere absolutamente da voz. A palavra é comum a todos os humanos, ao passo que cada espécie de animal tem sua própria voz. Mas entre os humanos também, pai, a palavra não difere segundo cada raça? Diferem indubitavelmente, meu filho, mas a humanidade é apenas uma. Dessa forma, a palavra também é uma. Traduz-se de língua e descobre-se que é a mesma no Egito, na Pérsia, bem como na Grécia. Parece-me que desconheces toda a virtude e a grandeza do verbo. O bom gênio, Deus, bem-aventurado, disse, a alma está no corpo, o intelecto na alma, o verbo está no intelecto. Deus é, portanto, o Pai de todos. Vale citar que o autor escreve de espaço US, que é uma referência gnóstica ao Demiurgo, que mereceria um programa apenas dedicado a isso. Fecho aspas. O verbo é, portanto, a imagem e o intelecto de Deus. O corpo é a imagem da ideia, a ideia é a imagem da alma. O que há de mais sutil na matéria é o ar. No ar, a alma. Na alma, o intelecto. No intelecto, Deus. Deus envolve e penetra tudo. O intelecto envolve a alma envolve o ar envolve a matéria. A necessidade, a providência, a natureza são os instrumentos da ordem e do belo ordenamento da matéria. Entre os inteligíveis, cada um é uma essência. A sua essência é a identidade, contrariamente. Entre os corpos do todo, cada um deles é pluralidade. De fato, como os corpos compostos possuem sua identidade na transformação de um em outro, conservam indestrutível a identidade. Do outro ponto de vista, em todos os corpos compostos, em geral existe um número próprio a cada um deles, pois, sem número, é impossível a produção de combinação, composição e dissolução. Essas são as unidades que engendram o número, que o aumentam e que, de novo, quando se dissolvem, o recebem nelas mesmas, embora a matéria permaneça única. Ora, esse mundo inteiro, esse grande Deus, imagem do maior Deus unido a ele e conservando com ele a ordem e a vontade do Pai, é a totalidade da vida. Não há nada nele, e por meio de toda a eterna duração do giro cíclico desejado pelo Pai, nem em sua universalidade, nem em sua universidade, nem em suas partes que não esteja viva, nunca existiram coisas mortas, não existem nem virão a existir no mundo. É vivo que o Pai quis que fosse o mundo, tanto tempo faz que guarda a coesão, logo o mundo é necessariamente Deus. Como poderia então, meu filho, nesse que é Deus, nesse que é a imagem do todo, nesse que é o pleroma da vida, existir coisa morta? Pois a morte é corrupção, e a corrupção é destruição. Como supor que se corrompe uma parte deste que é incorruptível, ou que seja destruída qualquer coisa de Deus? Os viventes que estão no mundo não morrem, meu pai, ainda que sejam partes do mundo? Cala-te, minha criança, pois te deixas induzir um erro pela denominação do fenômeno. Pois os viventes não morrem, meu filho, mas sendo corpos compostos, dissolvem-se. Ora, essa dissolução não é morte, mas dissolução de uma mistura. E se eles se dissolvem, não é para serem destruídos, mas para serem renovados. Qual é, com efeito, a energia da vida? Não é o movimento? O que existe no mundo que seja imóvel, meu filho? Nada, meu filho. Mas a Terra não te parece imóvel, ó pai? Não, filho. Contrariamente de todos os seres, ela é a única sujeita a uma série de movimentos e ao mesmo tempo estável. Como não seria ridículo supor imóvel essa nutriz de todos os seres, aquela que faz nascer e gera as coisas? Sem movimento é impossível aquele que faz nascer, fazer nascer, seja lá o que for. É realmente ridículo perguntar como fazes se a quarta parte do mundo pode ser inerte, pois ser imóvel para um corpo não abriga outro sentindo que ser inerte. Saiba então, criança, que tudo que está no mundo, tudo sem exceção, está em movimento, seja por diminuir, seja por crescer. Ora, o que está em movimento também está em vida, mas não há necessidade de todo ser vivente conservar sua identidade, pois, sem dúvida, considerado na totalidade de seu conjunto, o mundo é imutável, minha criança. Mas as partes desse mundo são todas mutáveis, sem que nada por isso pereça ou seja destruído. São esses termos apenas que turbam os nossos espíritos, pois não é o fato do nascer que é a vida, mas a consciência e a transformação não é a morte, mas esquecimento. Se for dessa forma, então todos esses elementos são imortais, a matéria, a vida, o sopro, o intelecto de que se compõe cada vivente. Todo vivente é, portanto, imortal pelo intelecto, mas o mais imortal de todos é o ser humano, pois é capaz de receber Deus e de entrar em união com ele. É com esse único vivente que Deus se comunica durante a noite em meio aos sonhos e durante o dia por meio de presságios. Ele prediz o futuro por toda uma variedade de meios, pelos pássaros, pelas entranhas das vítimas, pela inspiração, pelo carvalho, de modo que o ser humano também se esforce em conhecer o passado, o presente e o futuro. E veja isso ainda, criança, que cada um dos animais frequenta apenas uma parte do universo. os animais aquáticos, a água, os animais terrestres, a terra, os voláteis, o ar. O ser humano, contrariamente, tem relação com todas as partes igualmente: a terra, a água, o ar e o fogo, e mesmo o céu. Ele o vê e entra em contato com o mesmo por meio da sensação. Deus envolve tudo e penetra em tudo, porque é energia e potência, e não existe nada de difícil em conceber Deus, meu filho. E se queres contemplá-lo, vê o belo arranjo do mundo e a bela ordem desse arranjo. Vê a necessidade de tudo o que se oferece à nossa vista e a providência que regula as coisas do passado e as que se produzem hoje. Vê como a matéria é plena de vida. Vê esse Deus imenso em movimento, com todos os seres que contém, bons e belos, os deuses, os daimons, os humanos. Mas tudo isso, ó Pai, é energia. Admitamos que existam apenas energias, criança. Por quem essas energias são colocadas em ato? Por outro Deus? Não vês que, como são partes do mundo, o céu, a água, a terra e o ar, da mesma forma são membros de Deus, a vida, a imortalidade, a necessidade, a providência, a natureza, a alma e o intelecto, e que é a permanência de todas essas coisas que se chama bem? E que não existe absolutamente nada, nem nas coisas atuais, nem passadas, em que Deus não esteja presente? Deus é na matéria, ó Pai? Supõe, meu filho, que a matéria exista separada de Deus. Que lugar vai destinar-lhe, ó meu filho? E o que acreditas que ela seja, além de uma massa confusa, enquanto não é utilizada? E se é utilizada, por quem o é? Pois as energias que operam, nós o dissemos, são parte de Deus. Por quem, então, são vivificados todos os seres viventes? Por quem são imortalizados os seres imortais? Quem produz as mudanças nos seres mutáveis? Quando falas da matéria ou do corpo ou da substância, sabes que essas são energias de Deus, energia da matéria, a materialidade, energia dos corpos, a corporalidade, energia das substâncias, a substancialidade. E Deus é isso, o todo. No todo, nada há que Deus não seja. Logo, nenhum desses predicados pode ser atribuído a Deus: grandeza, lugar, qualidade, forma, tempo. Pois Deus é tudo. E o todo penetra as coisas e as envolve. Adora esse verbo e presta-lhe culto, e só existe um modo de cultuar a Deus, não ser mau. Ao terminar de ler aquele manuscrito, dirigiu-se ao fundo da sala e ficou à direita daquele que aparentemente dirigiria os trabalhos. Então, em tom suave e solene, a figura principal disse: caros irmãos e amigos buscadores da luz maior, para elevá-los ao nível da consciência necessária para captarem o conhecimento real desse lugar, temos de prepará-los ritualisticamente. Então rogo-lhes que sentem-se confortavelmente e observem com a percepção mágica. Com a percepção mágica. Mestre do incenso, queira preparar esse ambiente para darmos início aos nossos trabalhos. Queimaram especiarias na seguinte mescla: flores de lavanda, sândalo amarelo, azeite de lavanda e azeite puro, dando aos presentes uma sensação de paz e conforto. Terminando o aspergimento, recebemos ordem para nos reunir no centro da sala, formando um grande círculo. No lado leste ficou aquele que conduziria o trabalho. Depois de alguns minutos em silêncio, o oficiante disse: proclamo que vamos realizar o trabalho para exaltar nosso intelecto, invocando o poder espiritual do esplendor. O diretor fez soar com um bastão contra o chão uma bateria de batidas e declamou: ó Elohim Tzabot, das velozes asas a quem pertencem o esplendor e a concreticidade da mente, concede-nos o experienciar das maravilhas e tua responsabilidade para que te possas manifestar dentro de nós. O diretor reassume sua posição inicial atrás do altar. Todos soltam as mãos e da direita para a esquerda, cada um vai retornando ao seu lugar primitivo, nos sentidos do ponteiro do relógio. Permaneçam de pé, disse o oficiante. Saudamos-te, ó divino portador da sublime inspiração e do conhecimento, tu que levas consigo a renovação. Brilhantes são as asas de teu esplendor, velozmente aproximas. Saudamos-te. Todos agora olhem para o leste e visualizem nesse quadrante a imagem mágica correspondente a esse trabalho. Resume-se na figura arquetípica do lendário Hermes, o Trismegisto. Uma vez que essa imagem esteja tridimensionalmente realizada, vibremos o nome divino de Elohim Tzabot para invocar a energia da força divina sobre a imagem visualizada, um anjo alado tendo um rolo na mão. Pronunciemos esse nome por 8 vezes em uma única voz. Ao terminar, todos se sentaram ao convite do mestre oficiante. Meditemos sobre a força invocada por um período, refletindo sobre qualquer impressão que apareça em nossas consciências. Quando o oficiante estimou o suficiente, levantou-se todos com ele. Olhem todos para o leste e repitam comigo: Elohim Tzabot, nós, teus filhos, te damos graças pela magia de tua gloriosa presença surgindo em nós. Concede-nos o entendimento, ó ser de velozes asas, e que tua bênção permaneça conosco enquanto trabalharmos nesse recinto para realizar nossa vontade no mundo. Todos olham para o centro e o oficiante. E assim termina a abertura dos trabalhos com uma bateria de pancadas do cetro. Sentem-se todos, caros irmãos e amigos que participam conosco dessa reunião. A palavra será livre para aqueles que queiram fazer uso de tamanha sabedoria. Um oficial levantou-se e, após os cumprimentos formais, disse: sem qualquer dúvida, a correspondência mais aplicável nessa instância é a do deus egípcio Thoth, o escriba das divindades, o deus da verdade, a palavra criadora, o pensamento de Ra. O que é necessário principalmente reter em Thoth é o ensinamento da verdade entre os egípcios. A mentira era uma falta imperdoável que condenava o homem aos mundos inferiores sem possibilidade de redenção. Thoth era, portanto, o astro dos jardins de Osíris. Entre os gregos, Hermes, o mensageiro dos deuses, habilidoso e bom orador, era uma divindade astuciosa. Aqui refletimos o pensamento do Eterno nesse ambiente que reflete a verdade integral. A consciência da imanência divina deve impregnar todos os nossos pensamentos para que nossa psicologia permaneça sã. Isso é tão verdadeiro para as questões diárias como para os problemas espirituais. É necessário acrescentar o sentido da verdade, não somente nas nossas palavras, mas também nos nossos atos e principalmente em nossa vida. Viver de uma maneira consciente é viver segundo os homens mundanos, com ideias vagabundas e erráticas? Estando disposto a seguir, não importa qual corrente de opinião ou estilo, aqui aprendemos a viver para a verdade e pela verdade. Esse é o verdadeiro dever fundamental do plano mental. Ainda por aqui aprendemos os atributos do pensamento e da palavra. Esse é o local onde haja vontade, o que é hermético pelo emprego dos nomes e dos números. Na maioria das operações mágicas utilizam-se os mantras, frases sonoras, as palavras de poder e as batidas dos números, dos quais o simbolismo não tem uma finalidade objetiva, mas subjetiva. Esse é um modo de aumentar a concentração e avivar a vontade do mago ou do feiticeiro, e por essa razão ele é atribuído a esse local. O dardo é empregado como um dos nossos símbolos. Seu significado é a transmissão do pensamento ou a telepatia, um procedimento que era muito familiar aos antigos, de emprego corrente nos ritos iniciáticos. O dardo inflamado significava o envio de uma forma de pensamento. O pensamento divino não descansa jamais. Sua criação, se seguirmos uma linha de mentalidade criadora, tal como a concentração, a meditação ou a contemplação, nossas ideias se tornam infusas com o espírito do pensamento de Deus, o que Martinez e Pasquale, autor da brilhante obra Reintegração dos Seres Criados, chama de o Espírito Santo. Porque a santidade não está somente em uma união sentimental com o amor divino, ela exige igualmente uma união mental com o pensamento divino. Após terminar sua oratória, agradeceu-se e sentou-se. Outro irmão fez uso da palavra com o seguinte contexto: nos trabalhos dessa noite tivemos a nítida presença simbólica do mensageiro dos deuses com a mensagem de Hermes a Thoth. A humanidade ainda tem muito a aprender com os mestres passados, visto que o humano, frequentemente, são acusadores das mesmas faltas que se encontram no próprio acusador. Estou falando de formas viciosas como hipocrisia, egocentrismo, perversidade, maledicência e, principalmente, o perjuro e a desonra, muitas das vezes usando das influências engendradas nas alcovas da vaidade, do poder financeiro e dos títulos que serão esquecidos na cova que lhe espera. Poucas são as oportunidades que temos para trabalhar coletivamente para a grande arte e praticar seus ensinamentos, visto as digressões cometidas pelos traidores e assassinos dos nossos sonhos e dos nossos sublimes ideais, semeando consciente e intencionalmente todo tipo de veneno e praga por onde quer que se encontrem. A ele desejamos que a justiça do tribunal do grande templo seja implacável com a pena reservada aos traidores da ordem. Nossa organização está infiltrada de bárbaros que ferem com suas desconsiderações os direitos humanos, a desgraça e a ruína de nossa pátria, espargindo com suas presenças em nosso meio a corrupção e a usurpação de um status que jamais deveriam ter. Devemos defender nossos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, lutar pela educação do nosso povo, pois essa é a única saída para a liberdade dos povos. Devemos também incutir em nossas crianças o espírito, lembrando-lhes dos fatos de nossos heróis, muitas vezes esquecidos e enterrados pelos nossos dirigentes prevaricadores. Alguém entra correndo, interrompendo a fala do irmão. Era aquele homem que estava dormindo na gruta contíngua à entrada do salão. Com um punhal na mão, ele gritava: "Justiça! Justiça! Justiça!" Observamos que ele estava com suas roupas manchadas de sangue, com o ar daquele dever cumprido. Três ou mais presentes imediatamente o seguraram, imobilizando-o. Nosso oficiante, perplexo, perguntou: "O que aconteceu?" Ele respondeu: "Eu matei um de nossos traidores. Decidi puni-lo com minhas próprias mãos por não suportar que alguém, estando entre nós, conspire e mate um dos nossos tão queridos mestres instrutores." Deu para perceber que aquele homem se referia ao contexto do assassinato da lenda de Hiram. Então, nosso mestre oficiante, indignado, disse: "Como ousa julgar e condenar por sua livre vontade aquele que deveria ter trazido até mim para ser julgado com imparcialidade e ter o direito de defesa até que se esgotasse toda e qualquer dúvida? Mas, contudo, reconheço sua indignação e ação precipitada baseadas nos impulsos naturais do ser humano. O criminoso naturalmente agiu pela avareza ambiciosa e traição dos nossos ensinamentos reais, e você, pelo ímpeto de querer resolver e decidir o delito pelas próprias mãos. Mas o que está feito não tem como remediar. Porém, lembre-se a todos que isso nunca mais deve se repetir, pois todos merecem um julgamento lícito e livre. E também não devemos esquecer que muitas vezes existem ocasiões que a justiça se faz por meio de ações corretivas." Fez-se um período de silêncio. Em seguida, nosso oficiante disse: "Podeis continuar seu discurso, caro irmão." Lembremos, meus irmãos, que os mitos mercurianos de Hermes tinham por finalidade tipificar ou expressar em forma externa as incansáveis atividades mentais e físicas. Por isso foram inseridos naquele corpo lendário asas na cabeça e nos pés. Isso para ter o significado tão aparente quanto a imagem telesmática, pensamentos elevados com velocidade aos destinos. A capacidade inerente a esse estágio de percepção significa, portanto, o poder da visão do grande homem celestial, com habilidade para ver, perceber e racionalizar. No plano esotérico, Mercúrio se transforma no angelical Rafael, o gênio da sabedoria e da arte. Vemos, portanto, que as forças esotéricas dessa orbe são aquelas que tendem a elevar a humanidade desde os planos animais até aqueles do ser humano. As qualidades mercurianas bem expressadas podem ser definidas pela seguinte frase: levanta e cria. A energia, o intelecto e o atrevimento são as características principais do nativo mercuriano quando são conduzidas para o bom propósito, mas quando são levadas à estrada da mão esquerda, são delituosas em suas extensões. Não há nada nem algo demasiadamente escabroso que o cérebro humano não possa realizar. As habilidades naturais dessa esfera podem induzir ao microcosmo, o homem, ímpetos que, se não forem racionalizados com valores superiores, levam o homem a cometer desatinos e atitudes de consequência irreparável. Então, apesar de todas as nossas indignações com o mau comportamento de alguns irmãos, tomemos em consideração que, a priori, só não devemos ter condescendência com os nossos próprios delitos. O julgamento prematuro deve ser evitado, principalmente uma execução, pois esta não pode ser revogada. Então deixemos para o grande tribunal a sentença final. Somente o Eterno sabe discernir e revelar aquele como culpado ou inocente. Quando nosso irmão entrou gritando justiça, justiça, justiça, veio-me uma impressão muito forte e simples. Era como se fosse um pedido de justiça para os traidores do passado, do presente ou do futuro, pois estes sempre existiram, existem e existirão. Esse acontecimento nos deu prova de que, apesar de nossas indignações aos perjuros e criminosos, não nos cabe julgá-los. O melhor juiz é o Deus interno de cada um. Alguns dos presentes desejam ainda tecer alguma consideração sobre os assuntos referentes aos trabalhos dessa noite? Um irmão levantou e, depois de saudar a todos, fez o seguinte comentário. Uma vez um amigo me disse uma frase, após ter sido decepcionado por uma pessoa que tinha em grande estima. O maior desafio para um homem é perdoar a traição de um amigo, mas o maior ordalho de um iniciado é superar a deslealdade de um irmão. Eles são os melhores professores que poderíamos encontrar. Muitas vezes buscamos respostas simples para situações aparentemente simples, mas esquecemos que coisas simples também mostram complexidades não aparentes. Aprender a não julgar os nossos semelhantes, sem dúvida, é um bom sinal de que estamos superando nossa natureza frágil e falha, e com certeza estamos evoluindo. O mais importante é fazermos nossa parte, seguirmos nosso caminho e lutar pelos nossos ideais mais profundos, sem ânsia de resultado, lembrando que o caminho é pessoal, intransferível e solitário. Façamos e realizemos a nossa parte. Em função disso, lhes contarei uma pequena parábola. Era uma vez um sábio que morava em um país muito, muito distante. Um dia bateu em sua porta um candidato ao conhecimento. Aquele buscador, afoito para receber sua primeira aula, não pôde se conter e pediu, quase exigindo que o sábio lhe desse a primeira lição. Então o sábio, vendo a aflição daquele rapaz, deu-lhe a lição tão esperada. Vá até o cemitério à meia-noite e, chegando bem perto do muro, posicione-se de forma que todos que estiverem ali dentro o ouçam e diga em voz alta, claro e clara, todo tipo de injúrias e infâmias. Depois retorne aqui. O discípulo, retornando, procurou o sábio. Aquele homem observou e perguntou-lhe, fez o que te mandei? Prontamente, o rapaz lhe respondeu. E o que lá dentro lhe responderam? Nada ouvi. Sem mais conversar, após alguns instantes, o velho lhe disse, volte ao cemitério, posicione-se bem próximo ao muro e diga toda classe de elogios a todos aqueles que estiverem lá dentro. Mais uma vez, o rapaz, sem nada perguntar, dirigiu-se até o local indicado e começou os elogios. Terminada a tarefa, retornou ao mosteiro e colocou-se perto do sábio com a missão cumprida. Nesse momento, o sábio lhe perguntou, fez o que mandei? Prontamente! O velho lhe perguntou, e o que eles lhe responderam? O rapaz então disse, nada responderam, ficaram em silêncio. O ancião então disse, essa é a sua primeira lição. Deverá reagir igual aos mortos, tanto às injúrias quanto aos elogios. Sempre mantenha o silêncio. Independentemente de qualquer agressão dos irmãos ou até das tentativas de frustrar a nossa rota, cometendo todo tipo de contrassenso e decepções, não poderá nos atingir. Nem o melindre, muito menos o orgulho, poderão ferir de alguma forma os verdadeiros iniciados. O importante é mantermos nosso leme rumo aos nossos ideais, seguindo sempre a nossa senda. Agradeceu e sentou-se. Nosso oficiante disse antes de dar por encerrados nossos trabalhos, dentro da grande arte, que deveriam fazer um pequeno experimento. Todos de pé olhavam para o altar central, mantinham o corpo reto e equilibrado. Cerraram os olhos levemente e visualizaram uma esfera laranja pouco acima de suas cabeças. Imagine essa esfera tornando-se brilhante, mais radiante. Visualizem uma espiral contínua de luz laranja, girando no sentido contrário das agulhas do relógio, saindo da esfera e descendo pelos seus corpos até chegar aos pés. Imaginem agora essa luz emitida pela esfera, irradiando por todo o ambiente até tornar tudo um único tom laranja. Aguardemos alguns instantes até que todas as visualizações desapareçam lenta e vagarosamente. Agora sentem-se em uma posição confortável, colunas eretas e mãos pousadas levemente sobre as coxas. Evitem cruzar os braços e as pernas. A respiração deve ser rítmica e uniforme, de forma tal qual se possa manter-se confortavelmente. Permitam-se refletir sobre todo o assunto que tratamos nesse ambiente e reflitam sobre aquilo que podemos melhorar para trazermos ao nosso convívio uma conduta de paz, equidade e tolerância. Todos agradecendo as preciosas presenças e principalmente as atenções dedicadas aos trabalhos. E assim caminharam de forma livre e profícua através dos corredores rumo à próxima sala daquela mansão. Esse trecho sobre a esfera de Hold na Cabala, né, equivalente a Mercúrio, foi tirado do livro Templo Maçônico, dentro da tradição cabalística Sob a Luz do Sol da Meia-Noite, de autoria do meu colega Helvétio de Rezende Urbano, livro lançado aqui no Brasil pela editora Madras, cuja leitura é extremamente recomendada a todos vocês. Agora é 00h11. A gente chega no encerramento dessa edição do Vox Vampírica. E eu entrego cada um de vocês ao longo e aveludado manto negro dela, a grande domadora de homens e mulheres, que recebe a todos, tenham vindo, de onde quer que tenham vindo, em seu abraço deletério e seus braços marmóreos, para que repousem, se integrem novamente à grande unidade da noite, e quando despertarem como seres encarnados em missão, se houver um próximo amanhecer, possam levar a cabo todos os seus sonhos e objetivos. Quem quiser um contato pessoal comigo, Lorde A, pode realizar isso neste final de semana, do sábado 2 de março, no primeiro simpósio de magia aplicada ao tarô, da ONG OSCIP. Maiores informações em voxvampirica.com ou facebook.com/voxvampirica. No sábado, 9 de março, teremos mais um encontro do Tarô dos Vampiros, Oráculo da Noite Eterna, agora em novo endereço, na loja Fake No More, e depois do encontro teremos o Passeio Cultural São Paulo Maldita. O ponto de saída é na loja Fake No More, no terceiro andar da galeria do Rock, aqui na cidade de São Paulo. Informações também em facebook.com/voxvampirica. No sábado, 23 e 30 de março, haverão encontros do Círculo Strigoi. Fiquem atentos na programação em facebook.com/voxvampirica. E na véspera do feriado de 28 de março, a quinta edição do evento gótico e vampírico Fantasy, com o tema A Rainha dos Condenados, Vampiros e Anihais. Esperamos a todos nos eventos desse mês de março e todas as quartas-feiras aqui no Vox Vampírica Revamp, ao vivo a partir das 22 horas. Minha gratidão aos autores cujas obras fizeram companhia nessa noite, Sir Robert Graves, Jean Shinoda Bolen e Helvétio Rezende. E até a próxima semana. Adieu. Bone in this world to carry on. swear there ain't no heaven, but I pray there ain't no hell. Oh, I swear there ain't no heaven, but I pray there ain't no hell. But I'll never know my living, only dying time will tell. Yeah, my dying time will tell. Said my